Ora, se água é vida e águas públicas serão das estrelas, para olhar para o futuro com mais sustentabilidade, criou uma série de iniciativas com o objetivo de sensibilizar a população, mais propriamente dos três concelhos da área de abrangência desta entidade pública, com o objetivo de sensibilização da população para o facto de olharmos a água como um bem que é esgotável, mas que tem que ser cada vez mais tratada com o máximo de atenção para que ele não se esgote, principalmente nos meses de verão. Em primeiro lugar, agradecer-vos aquilo que é a vossa presença e a resposta positiva ao repto que por nós foi lançado, fazer o enquadramento daquilo que é a Águas Públicas da Serra da Estrela. É uma empresa intermunicipal, de capitais exclusivamente públicos, criada pelos municípios de Oliveira do Hospital, Gouveia e Ceia, com um objetivo muito preciso, que é a gestão da água em termos de abastecimento e em termos de consumo humano, bem como de saneamento. É evidente que o contexto em que se inserem todas estas preocupações leva-nos a dizer que Portugal é reconhecido aquilo que foi a evolução notável que teve relativamente a este serviço de abastecimento de água e também de gestão de águas residuais, a que acresce hoje um problema, que é um problema suplementar, mas complementar relativamente a estes, e que tem a ver com as questões no contexto, diria, da gestão deste tipo de serviço e que, sendo e mostrando que são essenciais em termos daquilo que é a razão da sua existência, normalmente em termos de saúde pública, mas também de desenvolvimento económico, de sustentabilidade ambiental e, acima de tudo, do bem-estar do cidadão, constituem-se de uma importância extrema para as nossas comunidades, não só locais, mas também nacionais, e, eventualmente, é um problema sentido pela própria comunidade, digamos, em geral, e por isso mesmo a própria Nações Unidas acabou por também o incluir no contexto da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Bem, portanto, houve então esta tomada de decisão de se avançar com uma campanha que tem o lema Imperativo Fazer Mais. É preciso fazer mais no que respeita à água nestes territórios. É imperativo não só fazer mais, mas fazer muito mais. Há um caminho que está a ser feito e, neste contexto, as próprias entidades nacionais, neste momento, colocaram cá fora aquilo que é um plano estratégico para o abastecimento, para a gestão de águas residuais e pluviais, e nessa circunstância traçam um conjunto de objetivos que são objetivos ligados aos serviços e que têm a ver com a sua eficiência, com a sua eficácia, com aquilo que é a sua valorização ambiental e territorial dos serviços, bem como aquilo que são questões ligadas à sustentabilidade. Nessas circunstâncias, e correlacionando exatamente toda esta problemática com aquilo que são as responsabilidades atiradas, diria assim, às entidades gestoras, dos quais a PDSE é também o exemplo, mas que não fica confinado não só às próprias entidades, como também há uma responsabilidade, diria, social, que está ligada a todos aqueles que, como nós, somos efetivamente consumidores. É neste contexto que achámos por conveniente levar por diante aquilo que é uma campanha que achámos também por bem apelidada de Imperativo Fazer Mais. Isto é um reconhecimento que, apesar deste caminho que tem sido feito há cerca de 25, 30 anos a esta parte, há uma parte do caminho que está feito, mas há ainda muito que falta efetivamente fazer. Por isso nós, e acho que dá para podermos elucidar aquilo que está subjacente a essa questão desta campanha, acabámos por associar aquilo que é um logotipo, que é o cubo de Rubik, a esta mesma campanha e que tem o tal simbolismo daquilo que é o caminho que está a ser feito e daquilo que falta fazer. Por um lado, aparece o cubo de Rubik com uma das suas 6 faces já completamente preenchida e que, ao fim e ao cabo, simboliza a existência da PDSE e do caminho que até agora foi percorrido naquilo que foi uma decisão consciente dos 3 municípios que, a este momento, fazem parte desta entidade gestora, ou seja, os municípios de Ceia, Oliveira do Hospital e de Gouveia, e depois verificamos que todas as outras 5 faces do cubo de Rubik ainda não estão completas, o que significa o tal caminho que tem que ser percorrido no sentido de se encontrarem as soluções necessárias para toda a problemática que eventualmente estes territórios ainda vão efetivamente conhecer. Por isso, o que é que é preciso fazer mais? O que é preciso fazer mais, e dado que o tal caminho é um caminho sinuoso, um caminho que levanta, portanto, um conjunto de preocupações, e como eu costumo dizer muitas vezes, os bois comem só os bifes, significa que não podemos fazer, como eventualmente é perfeitamente compreensível, fazermos tudo de uma vez, mas irmos fazendo o caminho da forma como ele seja mais logicamente de construir. Por isso, e para explicar de forma conveniente o que é que está subjacente ao imperativo fazer mais, a campanha é composta, portanto, por um verbo que é traduzido no imperativo, acompanhado por um sinal mais, que significa não só a positividade que se quer nas ações, como também a necessidade que dela emerge. Assim, e nesta primeira fase, na campanha vão ser utilizados os verbos poupa mais, e poupa mais tem exatamente a ver com aquilo que é um problema de escassez daquilo que é este líquido que tem um valor, que é um valor inestimável, que é a questão da água, e que havemos de falar um pouco mais a seguir de outro verbo que está tão bem associado, que é o sabe mais, e que está muito correlacionado com esta questão do próprio valor da água, dizendo que esta escassez da água está muito correlacionada com aquilo que são as alterações climáticas, que levou àquilo que é também uma alteração grande do perfil do nosso consumidor, dado que aquilo que porventura nós aqui verificamos é que há uma correlação, diria, contrária entre aquilo que é a escassez da água e aquilo que vamos assistindo nos nossos territórios, que é um consumo crescente por parte dos consumidores relativamente à água que lhes chega à casa. E isto, porventura, tem aí explicação dos períodos em que a escassez é mais sentida, normalmente nos períodos de verão, e depois os períodos que se seguem, por razões de que eventualmente o próprio território em si não consegue responder tão afirmativamente quanto o fazia num passado mais ou menos próximo, damos conta que há, pelo menos por desculpa, um conjunto de utilização de forma crescente, de maneiras que não são exclusivamente da água para consumo humano e onde tem a ver, por exemplo, com as regras que se colocam em termos dos espaços que estão confinados, digamos, com os núcleos habitacionais das pessoas. É certo de que este território não foge à regra e também sofre os efeitos da escassez da água. Sim, nós muitas vezes temos a ilusão que, vivendo na Serra da Estrela, a água é, digamos, um bem abundante, um bem que existe em qualidade, mas aquilo que é o nosso cotidiano, aquilo que é a nossa prática, a nossa relação com o bem e com os consumidores, aferimos que efetivamente não é exatamente assim. Em situação de verão, por exemplo, no verão passado houve mesmo situações de falta de água em alguns locais destes Houve situações de falta de água em múltiplos locais, E nestas circunstâncias, aquilo que teve que acontecer, dado que muitas vezes aquilo que são as nascentes nos locais, aquilo que é eventualmente a própria dependência que eles têm de situações que não emerge de uma forma única daquilo que é a relação, por exemplo, com a fonte principal de abastecimento, que é a Senhora do Desterro, houve necessidade de complementar exatamente o abastecimento, fazendo recurso a entidades externas, como sendo as associações de bombeiros, para que este líquido precioso não deixasse, portanto, de estar presente naquilo que é o cotidiano da vida das pessoas. E como bem essencial que é, compreendemos que não podemos nem devemos privar as pessoas exatamente desse mesmo bem. Depois, e até muito correlacionado com isto, tem exatamente a ver com a outra ação, a outra campanha que tem a ver com o Investe Mais. O Investe Mais, ao fim e ao cabo, traduz aquilo que é o investimento em termos absolutos que nós levamos por diante no contexto daquilo que é a existência da APDSE. Estamos a falar em cerca de 7 milhões de euros nos últimos 3 anos. Esse investimento permite, na essência, melhorar a qualidade das massas de água através da extensão de redes de recolha de efluentes, da construção de hectares para um tratamento mais eficiente das águas residuais e ainda a aquisição de veículos de limpeza e de desobstrução que permitem uma manutenção regulada de soluções de fossas individuais ainda existentes. E, por fim, falar-vos também daquilo que é a construção da extensão de redes de abastecimento, de modo a garantir a qualidade do abastecimento de água e, neste momento, aquilo que vos podemos dar como nota, em termos de valor de indicador tido para o ano 2023, é que relativamente a esse mesmo ano foi registado em termos de qualidade de abastecimento de água, um indicador que traduz o valor de 99,98%, o que verificamos que em termos da média nacional está acima, por ela ser na ordem dos 99%. É evidente que isto significa um investimento significativo, quer em termos de pessoas, porque as máquinas, os equipamentos não funcionam exatamente sozinhos, a construção das tais hectares, a questão da extensão da rede, que são traduzidos, e a compra de equipamentos, maiormente veículos, que permitem, portanto, na sua ação, chegar exatamente a estes valores. Portanto, e estes foram investimentos feitos para suprir necessidades nesta área nos 3 municípios. De alguma forma, houve algum município que, à data da criação de águas públicas da Serra da Estrela, estivesse numa situação menos favorável e tivesse requerido, tivesse sido necessário maior esforço por parte da associação? São situações que é evidente que são três realidades e as realidades são tão homogéneas quanto possível, mas têm em si mesmo algumas heterogeneidades. A verdade é que, sendo ou partindo de realidades como esta, a homogeneidade do tratamento relativamente aos demais é aquilo que se quer para que os resultados sejam confinados com aquilo que eu desejo. Ou seja, prestações de serviço em qualidade para que o bem ou os bens essenciais de relação com as comunidades em geral possam efetivamente também estar nesse mesmo sentido. Portanto, é evidente que partimos e continuamos em caminhos que são caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo e não olhando a ele no que diz respeito, portanto, àquilo que é a ação que diariamente temos nestes mesmos territórios concelhios. Por fim, relativamente a estas questões agora a tratar, temos o Reduz Mais, e o Reduz Mais é exatamente também uma situação que apela em termos naquilo que é a referência por excelência na questão da qualidade de serviço, E essa ação veio ao encontro dessa preocupação que aqui está. Nem todos os municípios apresentavam resultados tão homogéneos quanto possível relativamente às perdas de água, que é um dos problemas que efetivamente o território tem, mas neste sentido dizer que houve um caminho que foi feito e que reduzimos em cerca de 14% as perdas neste território. Ou seja, partimos exatamente de valores que estavam acima dos 30% e neste momento, portanto, estamos com um valor já na casa, portanto, das duas dezenas, 19%, portanto, de perdas, situação essa que aferemos também de dar conhecimento à própria comunidade. Isso decorria de quê? De rupturas dos sistemas? Sim, rupturas daquilo que é um conjunto de redes que têm algumas dezenas de anos e que por isso mesmo não são tão proficientes quanto efetivamente o poderiam e deveriam ser e, portanto, como todos nós, à medida que vamos avançando na idade, a nossa capacitação não é tão grande quanto eventualmente poderia ser e, portanto, reclamam aquilo que é a solução, portanto, também por via de mais investimentos e, portanto, também por outra forma, muitas vezes, de fazer as mesmas coisas, trazendo a tal qualidade, a tal proficiência que, efetivamente, a APDSE acabou por trazer a estes mesmos territórios. Por isso, e no dia em que celebramos aquilo que é o Dia Mundial da Água, nós também vamos estar naquilo que são as escolas como uma primeira abordagem de passagem relativamente àquilo que é uma ação no contexto de aproveitar o Dia Mundial da Água exatamente para podermos fazer esta situação e nessa circunstância estaremos presentes de uma forma simbólica numa escola em Gouveia, no caso a escola, o Instituto de Gouveia, em Oliveira do Hospital, na Escola Secundária de Oliveira do Hospital e em Ceia, na Escola Secundária de Ceia. Isto com um objetivo muito próprio, que é o de podermos exatamente também, em relação com os mais novos, vou lhe dizer assim, que é sempre uma maneira muito própria de podermos chegar enquanto mensagem àqueles que têm mais idade, diria assim, aumentam os pais, os avós, os tios e demais família, para que possamos fazer um conjunto de ações na área da sensibilização, maiormente tocando dois pontos, que são dois pontos muito importantes naquilo que é esta relação com as escolas. Por um lado, o valor da água, que é sempre uma das situações em que há mais problemática em poder explicar o que é o valor, portanto, da água, a importância que a água tem naquilo que é o cotidiano de todos nós, quer naquilo que é a nossa situação enquanto humanos e enquanto necessidade muito própria que temos, mas também em termos de complementaridade com aquilo que são ações do mundo do trabalho, daquilo que é a produção e criação de riqueza por via das empresas e da necessidade daquilo que é a existência de água em quase tudo que connosco se relaciona no cotidiano. E depois, também, termos a oportunidade de apresentar aquilo que é as águas públicas da Serra da Estrela enquanto empresa, o que é que tem feito até aqui e o que é que se espera da própria empresa poder efetivamente fazer no presente e no futuro para todos quantos connosco se relacionam, para um território que é um território ao momento a três, mas que, dada a tal objetividade que está subjacente ao próprio plano estratégico, uma das questões fundamentais é nós termos massa crítica, de podermos, ao fim e ao cabo, alargar aquilo que são as fronteiras da própria empresa, no sentido de juntarmos àquilo que são os cerca de 55 mil consumidores que efetivamente temos no contexto do território, mais cerca de uns 20 ou 30 mil, para, ao fim e ao cabo, cobrirmos aquilo que são as exigências que hoje, ao fim e ao cabo, se colocam em termos das entidades gestoras constituídas, que rondarão, portanto, em termos de interesse básico, os 80 mil consumidores. Já estão a trabalhar nesse sentido? Há já alguma situação, alguma possibilidade de outros municípios se juntarem a Águas Públicas da Serra da Estrela? Indo mesmo ao encontro daquilo que é a campanha, é preciso fazer mais. Neste sentido, sem dúvida alguma, nós já estamos a caminhar na procura de mais parceiros, até porque aquilo que é a tal diplomacia do ofício e a diplomacia de criação de normativos obriga que, eventualmente, todos nós, para chegarmos enquanto entidades àquilo que são os direitos comunitários, eventualmente passarmos exatamente uma obrigação sob o ponto de vista da agregação. Isso se gera alguma perturbação, por outro lado, àqueles que são entidades, lhes transportam também algum conforto no sentido de encontrarem soluções em complementaridade de quem eventualmente não está agregado e o possa fazer, até como forma para os ajudar a resolver problemas que eventualmente eles ao momento têm, maiormente no que diz respeito a recursos a fundos comunitários e aquilo que são exigências na recuperação de custos, porque se assim não for, significará que há a obrigação, a obrigatoriedade de devolução destes mesmos dinheiros comunitários se estes parâmetros não forem cumpridos. Portanto, falamos e é evidente de concelhos dentro, limítrofes Falamos de concelhos que são confinados com aquilo que é o atual território APDSE, mas que, como compreendem, são cenas dos próximos capítulos, estamos a trabalhar com eles, não significa que tem que ser exatamente da forma como o está a dizer, mas é evidente que se estiverem encostados a nós, é muito mais fácil que as coisas possam acontecer. Esta campanha é lançada no Dia Mundial da Água. Como é que ela vai chegar, de que forma é que ela vai chegar junto dos consumidores? Portanto, neste primeiro momento, ela irá chegar junto dos consumidores através da fixação de três outdoors, 8x3, em cada uma das localidades centro, vou dizer assim, ou capitais de cada um dos concelhos que no momento fazem parte da APDSE, ou seja, estará um localizado em Gouveia, estará em Gouveia com o slogan Reduz Mais, em Ceia estará também um outro com o slogan Poupa Mais, e por fim em Oliveira do Hospital o verbo lá utilizado é o Investe Mais. Para além disso, há algum motivo especial pela escolha de cada um dos verbos para cada município? Há exatamente situações que são referência no contexto da própria do próprio território APDSE, onde são perceptíveis de forma mais vincada aquilo que foram os caminhos que entretanto foram seguidos. É perfeitamente perceptível em Gouveia aquilo que foram os ganhos acontecidos relativamente à situação de redução, por exemplo, de perdas. É perfeitamente perceptível no território de Oliveira do Hospital aquilo que são os investimentos feitos, moralmente num contexto, portanto, de etares, e também daquilo que foram, sem dúvida nenhuma, os aproveitamentos, embora, quero dizer aqui, para que não fiquem ideias formadas num contexto de valores que foram aplicados no seio dos fundos comunitários por parte da própria APDSE, por via do PoSEUR, que foram dinheiros divididos de forma irmamente por parte de cada um dos municípios. E, portanto, tudo aquilo que são pessoas, tudo aquilo que são bens materiais, tudo aquilo que são dinheiros, logicamente servem de uma forma muito idêntica àquilo que é cada um dos municípios. Atendendo às necessidades. Atendendo, logicamente, às necessidades e ao priorizar de necessidades. Embora, no contexto dos recursos, porque são sempre recursos escassos, significará que, em primeira instância, cada uma das entidades municipais fez esta hierarquização de acordo com os dinheiros que efetivamente estão disponíveis. O que quer também eventualmente dizer que aqui e ali foi complementando estes mesmos investimentos com outros que achou por conveniente fazê-los no seio de cada uma das entidades municipais. E por fim, o último outdoor é o Poupa Mais, que fica exatamente, portanto, em Ceia, no sentido de que, de forma natural, é perfeitamente reconhecível aquilo que é a necessidade de mais poupança no contexto daquilo que são muitas vezes também as próprias localizações do ponto de vista físico, com as bacias hidrográficas, etc., que exigem que os comportamentos dos consumidores ainda sejam mais perceptíveis em termos de exigência relativamente aos consumos que têm no seu cotidiano. Conselho de Ceia mais gastador de água? Não diria que é mais gastador. Significa que, em termos, porque os consumos hoje em dia, no contexto de cada uma destas localidades, são, diria, homogéneas. É evidente que, havendo mais consumidores, significará, teoricamente, também mais consumos. Agora, há condições físicas e até de construção que hoje existem nos concelhos que podem exigir exatamente ações que sejam ações mais direcionadas no contexto de cumprimento de diferentes parâmetros. E, portanto, achamos que neste contexto a Ceia pode ser mais exigente para a própria empresa no contexto de levar por diante exatamente este tipo de situações. Vamos continuar a ver a PDSE mais próxima das pessoas. Esta é uma campanha que vos aproxima da população, portanto, querem passar uma mensagem às pessoas. É assim que esta estrutura se pretende posicionar? Sim. Como eu comecei exatamente por dizer, há uma procura daquilo que seja o desenvolvimento de ações que aproximem aquilo que é a prática em termos da empresa com aquilo que sejam os resultados que a mesma pode efetivamente ter. Esta responsabilização não pode emergir da entidade gestora à PDSE só e unicamente se não houver alguma complementaridade de ações e se não houver uma cumplicidade com aqueles que efetivamente são os consumidores, de uma forma muito direcionada, dentro deste mesmo território. E por isso não podemos estar de costas voltadas, a empresa de costas voltadas para os consumidores, nem exatamente vice-versa, ou seja, a relação tem que ser uma relação bionívoca nos dois sentidos para que aquilo que são as metas traçadas possam ser mais facilmente atingíveis. No que respeita à água, e uma última questão apenas, portanto é importante que as pessoas adiram a estas campanhas, façam exatamente aquilo que é pedido, é preciso poupar água, é um bem escasso, sou pena de a perdermos e com isso também evitar aumento de custos do preço da água. Sim, por isso nós centramos também muito a questão do valor da água, porque se há uma questão que hoje eventualmente se coloca é porque é que pagamos um determinado valor por ela. Pagamos um determinado valor por ela porque nós não podemos utilizar exatamente da maneira que a natureza nula oferece sem que eventualmente um conjunto de ações sobre ela possam efetivamente existir. Hoje, o existir água em abundância poderá não ser só um significado importante para nós. Nós sabemos que ela não existe em abundância, também é verdade, mas também ela tem que existir em termos de qualidade e tem que chegar em termos de qualidade. E tudo isto tem um custo que está, ao fim e ao cabo, referenciado em termos de todos os inputs que são necessários para que o serviço efetivamente seja prestado. No entanto, em termos práticos, nós verificamos que, comparativamente, aquilo que é o valor a que pagamos a água, embora muitas vezes nós possamos dizer que a fatura que nos chega a casa é uma fatura, portanto, que pesa nos orçamentos familiares, esquecemos sempre de várias coisas. Uma primeira é que a fatura que nos chega à casa consubstancia três tipos de serviços. Por um lado, a água, por outro lado, o saneamento e, por outro lado, os lixos, como a gente vulgarmente, portanto, lhe chama. E a fatura corresponde, portanto, a esta tríade de situações. Por outro lado, também, muitas vezes nós ignoramos que aquilo que é o valor de cada metro cúbico, digamos, que pagamos, que anda na ordem dos 0,76 cêntimos, quando nós pagamos um litro ou um litro e meio de água num supermercado, verificamos que uma coisa, estamos a falar em 0,76 cêntimos de mil litros de água. Outra coisa é falarmos em euro e meio ou em 2 euros por litro ou litro e meio de água que efetivamente estamos a adquirir. E não nos apercebemos dessas pequenas coisas, e é evidente que nós sentimos isso, um aumento de poucos cêntimos no contexto daquilo que é a fatura que o cliente, portanto, recebe em casa, é motivo logo de grande insatisfação e eventualmente até de reclamação. Mas, por outro lado, outros serviços que têm crescimento de valor ou acréscimo de valor significativo acabam exatamente por não ter da parte do consumidor ou do contribuinte exatamente reclamações tão acesas quanto isso. Portanto, o melhor mesmo é um consumo responsável da água. É mesmo, e por parte de quem efetivamente esteja capacitado e habilitado para fazer esse mesmo fornecimento.